coração e sei que tem irmãos orando por mim. Sinto então o efeito da oração que traz renovação e na dor põe fim. O amor em forma de oração faz você, irmão, pensar e orar por mim. Eu sinto tanta alegria ao saber que sou lembrada em sua oração de todo dia. Em forma de oração faz você, irmão, pensar e orar por mim. Graças dou na minha oração e peço ao irmão, não pare de orar. Peça a Deus que me ajude na missão, que lhe possa em minha mão, não posso parar. O amor em forma de oração faz você, irmão, pensar e orar por mim. O amor em forma de oração faz você, irmão,